Capítulo 16 da Cidade e as Serras de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 16. Muitas vezes Jacinto, durante esses anos, falara com prazer no regresso de 2, 3 meses ao 202 para mostrar Paris à prima Joaninha. E eu seria o companheiro fiel para arquivar os espantos da minha serrana ante a cidade. Depois, convém em esperar que o Jacintinho completasse 2 anos para poder jornadear sem desconforto e apontando já com o seu dedo para as coisas da civilização. Mas quando ele, em outubro, fez esses 2 anos desejados, a prima Joaninha sentiu uma preguiça imensa, quase aterrada do comboio, do estridor da cidade, do 202 e dos seus esplendores. Estamos aqui tão bem, está um tempo tão lindo, murmurava, deitando os braços, sempre deslumbrada, ao rijo pescoço do seu Jacinto. Ele desistia logo de Paris, encantado. Vamos para abril, quando os castanheiros dos Campos Elíseos estiverem em flor. Mas em abril vieram aqueles cansaços que imobilizavam a prima Joaninha no divã, ditosa, risonha, com umas pintas na pele e o roupão mais solto. Por todo um longo ano, estava desfeita a alegre aventura. Eu andava então sofrendo desocupação. As chuvas de março prometiam uma farta colheita. Uma certa Ana Vaqueira, corada e bem feita, viúva, que surtia as necessidades do meu coração, partira com o irmão para o Brasil, onde ele dirigia uma venda. Desde o inverno, sentia também no corpo como um começo de ferrugem que o emperrava e, certamente, algures na minha alma, nascera uma pontinha de bolor. Depois a minha égua morreu. Parti eu para Paris. Logo em Andaia, apenas pisei a doce terra de França, o meu pensamento, como um pombão velho pombal, voou ao 202, talvez por eu ver um enorme cartaz em que uma mulher nua, com flores bacânticas nas tranças, se estorcia, segurando numa das mãos uma garrafa espumante e brandindo na outra, para o anunciar ao mundo, um novo modelo de sacarolhas. E, ó, surpresa, eis que, logo adiante, na estação que até clara de Saint-Jean de Luz, um moço esbelto de perfeita elegância entra vivamente no meu compartimento e, depois de me encarar, grita: E Fernandes! Marrisac, o Duque de Marrisac, era já o 202. Com que reconhecimento lhe sacudia a mão fina por ele me ter reconhecido. E, atirando para o canto do vagão um paletó, um maço de jornais que o escudeiro lhe passara, o bom Marrisac exclamava na mesma surpresa alegre: E Jacinto? Contei Tormes, a serra, o seu primeiro amor pela natureza, o seu outro grande amor por minha prima, e os 2 filhos que ele trazia escarranchados no pescoço. Ah, que canalha! Exclamou Marrisac, com os olhos espetados em mim. É capaz de ser feliz. Espantosamente, loucamente. Qual? Não há advérbios. Indecentemente, murmurou Marrisac muito sério. Que canalha! Eu, então, desejei saber do nosso rancho familiar do 202. Ele encolheu os ombros, acendendo a cigarrete. Todo esse mundo circula. Madame d'Oriola, continua. Os Treves, o Efraim. Continuam todos 3. Lançou um gesto lânguido. Durante 5 anos, em Paris, tudo continua. As mulheres com um pouco mais de pó de arroz e a pele um pouco mais mole e melada. Os homens com um tanto mais de dispepsia. E tudo segue. Tivemos os anarquistas, a princesa de Carmã abalou com a acrobata do circo de inverno. E voilà! Dorna! Continua. Não o encontrei mais desde o 202, mas vejo às vezes o nome dele no boulevard, com os versos preciosos, obscenidades muito apuradas, muito subtis. E o psicólogo? Ora, como se chamava ele? Continua também, sempre com as femininices a 3,50 francos, duquesas em camisa, almas nuas, coisas que se vendem bem. Mas quando eu, encantado, ia indagar de toda ela, do grão-duque, o comboio entrou na estação de Biarritz. E rapidamente, apanhando o paletó e os jornais, depois de me apertar a mão, O delicioso Marissac saltou pela portinhola que o seu criado abrira, gritando: Até Paris! Sempre Rue Cambori! Então, no compartimento solitário, bocejei com uma estranha sensação de monotonia, de saciedade, como cercado já de gentes muito vistas, murmurando histórias muito sabidas e coisas muito ditas, através de sorrisos estafados. Dos dois lados do comboio, era a longa planície monótona, sem variedade, muito miudamente cultivada, muito miudamente retalhada, de um verde de resida, verde cinzento e apagado, onde nenhum lampejo, nem tom alegre de flor, nem acidente do solo, desmanchavam a mediocridade discreta e ordeira. Pálidos chopos, em renques pautados e finos, bordavam canaizinhos muito direitos e claros. Os casais, todos da mesma cor pardacenta, mal se elevavam do solo, mal se destacavam da verdura desbotada, como encolhidos na sua mediocridade e cautela. E o céu por cima, liso, sem uma nuvem, com o sol descorado, parecia um vasto espelho muito lavado a grande água, até que de todo se lhe safasse o esmalte e o brilho. Adormeci numa doce insipidez. Com o clima da manhã de maio, entrei em Paris. Tão fresca e fina, e já macia, que, apesar do cansado, mergulhei com repugnância no profundo, sombrio leito do grande hotel, todo fechado de espessos veludos, grossos cordões, pesadas borlas, como um palanque de gala. Nessa profunda cova de penas, sonhei que em Tormes se construíra uma torre Eiffel, e que em volta dela, as senhoras da serra, as mais respeitáveis, a própria tia albergaria, dançavam, nuas, agitando no ar saca-rolhas imensos. Com as comoções deste pesadelo, e depois o banho e o desimalar da mala, já se acercavam as 2 horas, quando enfim emergi do grande portão, pisei, ao cabo de 5 anos, o boulevard. E imediatamente me pareceu que todos esses 5 anos eu ali permanecera à porta do grande hotel, tão estafadamente conhecido, me era aquele estridente rolar da cidade, e as magras árvores, e as grossas tabuletas, e os imensos chapéus emplumados sobre tranças pintadas de amarelo, e as empertigadas sobre casacas com grossas rosetas da Legião de Honra, e os garotos, em voz rouca e baixa, oferecendo baralhos de cartas obscenas, caixas de fósforos obscenas. Santo Deus, pensei, há que anos eu estou em Paris? Comprei então, num quiosque, um jornal, A Voz de Paris, para que ele me contasse, durante o almoço, as novas da cidade. A mesa do quiosque desaparecia, alastrada de jornais ilustrados. E em todos se repetia a mesma mulher, sempre nua ou meia despida, ora mostrando as costelas magras de gata faminta, ora voltando para o leitor 2 tremendas nádegas. E eu outra vez murmurei: Santo Deus! No Café da Paz, o criado, lívido e com o resto de pó de arroz sobre a sua lividez, aconselhou ao meu apetite, por ser tão tarde, um linguado frito e uma costeleta. E o vinho, Senhor Conde? Chapli, Senhor Duque. Ele sorriu à minha deliciosa pilhéria e eu abri, contente, A Voz de Paris. Na primeira coluna, através de uma prosa muito retorcida, toda em brilhos de joia barata, entrevi uma princesa nua e um capitão de dragões que soluçava. Saltei a outras colunas, onde se contavam feitos de cocotes de nomes sonoros. Na outra página, escritores eloquentes celebravam vinhos digestivos e tónicos. Depois, eram os crimes do costume. Não há nada de novo. Pus de parte A Voz de Paris. E então, foi, entre mim e o linguado, uma luta pavorosa. O miserável, que se frigira rancorosamente contra mim, não consentia que eu descolasse da sua espinha uma febre escassa. Todo ele se ressequira numa sola impenetrável e tostada, onde a faca vergava, impotente e trêmula. Gritei pelo moço lívido, o qual, com faca mais rija, fincando no soalho os sapatos de fivela, arrancou, enfim, àquele malvado, 2 tiras, finas e curtas como palitos, que engoli juntas e me esfomearam. De uma garfada, findei a costeleta e paguei 15 francos com um bom Luís de Ouro. No troco que o moço me deu, com a polidez requintada de uma civilização muito difundida, havia dois frangos falsos. E por aquele doce tarde de maio, saí para tomar no terraço um café cor de chapéu de coco que sabia à fava. Com o charuto aceso, contemplei o boulevard, àquela hora, em toda a pressa e estridor da sua grossa sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, rolava vivamente, como toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas numa pressa inquieta. Aquele movimento continuado e rude, bem depressa entonteceu este espírito por 5 anos afeito à quietação das terras imutáveis. Tentava então, puerilmente, repousar em alguma forma imóvel, ônibus parado, fiacre que estacara, num brusco escorregar da pileca. Mas logo algum dorso apressado se encafuava pela portinhola da tipoia, ou um cacho de figuras escuras trepava sofregamente para o ônibus. E, rápido, recomeçava o rolar retumbante. Imóveis, de certo, estavam os altos prédios hirtos, ribas de pedra e cal, que continham, disciplinavam, aquela torrente ofegante. Mas da rua aos telhados, em cada varanda, por toda a fachada, eram tabuletas encimando tabuletas, que outras tabuletas apertavam. E mais me cansava o perceber a tenaz incessância do trabalho latente, a devorante canseira do lucro, arquejante por trás das frontarias decorosas e mudas. Então, enquanto fumava o meu charuto, estranhamente se apossaram de mim os sentimentos que Jacinto outrora experimentara no meio da natureza e que tanto me divertiam. Ali, à porta do café, entre a indiferença e a pressa da cidade, também eu senti, como ele no campo, a vaga tristeza da minha fragilidade e da minha solidão. Bem certamente, estava ali como perdido num mundo que não era fraternal. Quem me conhecia? Quem se interessaria por Zé Fernandes? Se eu sentisse fome e o confessasse, ninguém me daria metade do seu pão. Por mais aflitamente que a minha face revelasse uma angústia, ninguém na sua pressa pararia para me consolar. De que me serviriam também as excelências da alma, que só na alma florescem? Se eu fosse um santo, aquela turba não se importaria com a minha santidade. E se eu abrisse os braços e gritasse ali no boulevard, ó homem, meu irmão! Os homens, mais ferozes que o lobo, ante o pobrezinho de Assis, ririam e passariam indiferentes. Dois impulsos únicos, correspondendo a duas funções únicas, pareciam estarem vivos naquela multidão: o lucro e o gozo. Isolado entre eles e ao contágio ambiente da sua influência, em breve a minha alma se contrairia, se tornaria num duro calhau de egoísmo. Do ser que eu trouxera da serra, só restaria em pouco tempo esse calhau, e nele vivos os dois apetites da cidade: encher a bolsa, saciar a carne. E pouco a pouco, as mesmas exagerações de Jacinto perante a natureza me invadiam perante a cidade. Aquele boulevard ressumava para mim um bafo mortal, extraído dos seus milhões de micróbios. De cada porta parecia sair um ardil para me roubar. Em cada face, avistada a portinhola de um fiacre, suspeitava um bandido em manobra. Todas as mulheres me pareciam caiadas como sepulcros, tendo só podridão por dentro. E considerava numa melancolia funambulesca as formas de toda aquela multidão, a sua pressa áspera e vã, a afetação das atitudes, as imensas plumas das chapeletas, as expressões postiças e falsas, a pompa dos peitos salteados, o dorso redondo dos velhos olhando as imagens obscenas das vitrines. Ah, tudo isto era pueril, quase cómico da minha parte, mas é o que eu sentia no boulevard, pensando na necessidade de remergulhar na serra, para que ao seu puro ar se me despegasse a crosta da cidade e eu ressurgisse humano e Zé Fernandico. Então, para dissipar aquele pesadume de solidão, paguei o café e parti, lentamente, a visitar o 202. Ao passar na Madalena, diante da estação dos ônibus, pensei: que será feito de Madame Colombe? E, oh miséria, pelo meu miserável ser, subiu uma curta e quente baforada de desejo bruto por aquela besta suja e magra. Era o charco onde eu me envenenara e que me envolvia nas emanações subtis do seu veneno. Depois, ao dobrar da Rua Royal para a Praça da Concórdia, topei com um robusto e possante homem que estacou, ergueu o braço, ergueu o vozeirão no modo de comando. — É, Fernandes! — O grão-duque, o belo grão-duque, de jaquetão alvadio e chapéu tirolês cor de mel. Apertei com gratidão reverente a mão do príncipe, que me reconhecera. — E Jacinto, em Paris? Contei Tormes, a serra, o rejuvenescimento do nosso amigo entre a natureza, a minha doce prima e os bravos pequenos que ele trazia às cavaleiras. O grão-duque encolheu os ombros desolado. Oh lá lá, pê, casado na aldeia com filharada, homem perdido. Ora não há, e um rapaz útil que nos divertia e tinha gosto. Aquele jantar cor-de-rosa foi uma festa linda. Não se fez, não se tornou a fazer nada tão brilhante em Paris. E Madame d'Orléola? Ainda há dias a vi no Palácio de Gelo. Potável, mulher ainda muito potável. Não é todavia o meu género. Adocicada, leitosa, pomadada, neva à vanila. Ora esse Jacinto. E Vossa Alteza, em Paris, quando mora? O formidável homem baixou a face, franzida e confidencial. Nenhuma. Paris não se aguenta. Está estragado, positivamente estragado. Nem se come. Agora é o Ernest, da Praça Gaillon. O Ernest, que era maître d'hôtel do Maire. Já lá comeu? Um horror. Tudo é o Ernest agora. Onde se come? No Ernest. Qual? Ainda esta manhã lá almocei. Um horror. Uma salada chambor. Palhada. Indecentemente palhada. Não tem a noção da salada. Paris foi. Teatros, uma estupada. Mulheres, ui, lambidas todas. Não há nada. Ainda assim, num dos teatrinhos de Montmartre, na Roulotte, está uma revista que se vê. Para cá as mulheres. Engraçada, bem despida. A Celestina tem uma cantiga, meia sentimental, meio porca. O amor no water closet, que diverte, tem tupete. Onde está Fernandes? No grande hotel, meu senhor. Que barraca! E o seu rei, sempre bom? Curvei a cabeça. Sua majestade, bem. Estimo, pois, Fernandes, tive prazer. Esse Jacinto é que me desola. Vá ver a revista. Boas pernas, a Celestina. E tem graça o tal amor no water closet. Um rigíssimo aperto de mão e Sua Alteza subiu pesadamente para a Vitória, ainda com uma cena amável que me penhorou. Excelente homem este grão-duque. Mais reconciliado com Paris, atravessei para os Campos Elíseos. Em toda a sua nobre e formosa largueza, toda verde, com os castanheiros em flor, corriam, subindo, descendo, velocípedes. Parei a contemplar aquela fealdade nova, estes inumeráveis espinhaços arqueados de gâmpias magras, agitando-se desesperadamente sobre duas rodas. Velhos gordos, de cachaça escarlate, pedalavam gordamente. Calfaros esguios, de tíbias descarnadas, fugiam numa linha esfuziada. E as mulheres, muito pintadas, de boleiro curto, calções bufantes, giravam mais rapidamente ainda, no prazer equívoco da carreira, escarranchadas em hastes de ferro. E a cada instante, outras medonhas máquinas passavam, vitórias e faiatons a vapor, com uma complicação de tubos e caldeiras, torneiras e chaminés, rolando numa trepidação estridente e pesada, espalhando um grosso fedor de petróleo. Segui para o 202, pensando no que diria um grego do tempo de Fídias, se visse esta nova beleza e graça do caminhar humano. No 202, o porteiro, o velho Vian, quando me reconheceu, mostrou uma alegria enternecedora. Não se fartou de saber do casamento de Jacinto e daqueles queridos meninos. E era para ele uma felicidade que eu aparecesse, justamente quando tudo se andara limpando para a entrada da primavera. Quando penetrei na amada casa, senti mais vivamente a minha solidão. Não restava em toda ela nenhum dos costumados aspectos que fizessem reviver a velha camaradagem com o meu príncipe. Logo na antecâmara, grandes lonas cobriam as tapeçarias heroicas e, igual lona parda, escondia os estofos das cadeiras e dos muros e as largas estantes de ébano da biblioteca, onde os 30 mil volumes, nobremente enfileirados como doutores num concílio, pareciam separados do mundo por aquele pano que sobre eles descera depois de fim da comédia da sua força e da sua autoridade. No gabinete de Jacinto, de sobre a mesa de escrita, desaparecerá aquela confusão de instrumentozinhos de que eu perdera já a memória. E só a mecânica sumptuosa por sobre pianhas e pedestrais, recentemente espanejada, reluzia com as suas engrenagens, tubos, rodas, rigidez de metais, numa frieza inerte de inatividade definitiva das coisas desusadas, como já dispostas num museu para exemplificar a instrumentação caduca do mundo passado. Tentei mover o telefone, que se não moveu. A mola da eletricidade não acendeu nenhum lume. Todas as forças universais tinham abandonado o serviço do 202, como servos despedidos. E então, passeando através das salas, realmente me pareceu que percorria um museu de antiguidades e que mais tarde outros homens, com uma compreensão mais pura e exata da vida e da felicidade, percorreriam, como eu, longas salas atulhadas com os instrumentos da supercivilização e, como eu, encolheriam desdenhosamente os ombros ante a grande ilusão que findara, agora para sempre inútil, arrumada como um lixo histórico, guardada debaixo da lona. Quando saí do 202, tomei um fiacre, subi ao bosque de Bolonha. E apenas rolara momentos pela Avenida das Acácias, no silêncio decoroso, unicamente cortado pelo tilintar dos freios e pelas rodas vagarosas esmagando a areia, comecei a reconhecer as velhas figuras, sempre com o mesmo sorriso, o mesmo pó de arroz, as mesmas pálpebras amortecidas, os mesmos olhos farejantes, a mesma imobilidade de cera. O romancista da couraça passou numa vitória, fixou em mim um monóculo defumado, mas permaneceu indiferente. Os bandós negros de Madame Verganha, tapando-lhe as orelhas, pareciam ainda mais furiosamente negros entre a harmonia de todo o branco que a vestia, chapéu, plumas, flores, rendas e corpete, onde o seu peito imenso se empolava como uma onda. No passeio, sob as acácias, espapada em duas cadeiras, o diretor do boulevard mamava o resto do seu charuto. E num grande landau, Madame de Treves continuava o seu sorriso de há 5 anos, com duas pregazinhas mais moles aos cantos dos lábios secos. Abalei para o grande hotel, bocejando, como outrora Jacinto. E findei o meu dia de Paris no Teatro das Variedades, estonteado com uma comédia muito fina, muito aclamada, toda faiscante do mais vivo parisianismo, em que todo o enredo se arrodilhava à volta de uma cama, onde alternadamente se espojavam mulheres em camisa, sujeitos gordos em cerola, um coronel com papas de linhaça nas nádegas, cozinheiras de meias de seda bordadas, e ainda mais gente, ruidosa e saltitante, a esbuzear de cio e de pilhéria. Tomei um chá melancólico no Julien, no meio de um áspero e lúpre namoro de prostitutas fariscando a presa. Em duas delas, de pele oleosa e cobreada, olhos oblíquos, cabelos duros e negros como clinas, senti o Oriente, a sua provocação felina. Interroguei o criado, um medonho ser, de uma obesidade balofa e lívida de enunco. O monstro explicou numa voz roufenha e surda. Mulheres de Madagascar. Foram importadas quando a França ocupou a ilha. Arrastei então por Paris dias de imenso tédio. Ao longo do boulevard, revi nas vitrines todo o luxo que já me infartara havia 5 anos, sem uma graça nova, uma curta frescura de invenção. Nas livrarias, sem descobrir um livro, folheava centenas de volumes amarelos, onde de cada página que eu ao acaso abria, se exalava um cheiro morno de alcova e de pó de arroz, entre linhas trabalhadas com efeminada rebique, como rendas de camisas. Ao jantar, em qualquer restaurante, encontrava, ornando e disfarçando as carnes ou aves, o mesmo molho de cores e sabores de pomada que já de manhã, noutro restaurante, espelhado e dourejado, me enjoara no peixe e nos legumes. Paguei por grossos preços garrafas do nosso adstringente e rústico vinho de Torres, enobrecido com o título de chato disto, chato daquilo e pó postiço no gargalo. À noite, nos teatros, encontrava a cama, acostumada à cama, como centro e único fim da vida, atraindo, mais fortemente que o monturo atrai os moscardos, todo um enxame de gentes estonteadas, fermentes de erotismo, zumbindo chacotas senis. Esta surdidez da planície me levou a procurar melhor aragem de espírito nas alturas da colina em Montmartre. E aí, no meio de uma multidão ofegante de senhoras, de duquesas, de generais, de todo o alto pessoal da cidade, eu recebia, do alto do palco, grossos jorros de obscenidades que faziam estremecer de gozo as orelhas cabeludas de gordos banqueiros e arfar com delícia os corpetes de Worms e de Dulce sobre os peitos postiços das nobres damas. E recolhia enjoado com tanto relento da alcova, vagamente dispéptico, com os molhos de pomada do jantar, e sobretudo descontente comigo, por não me divertir, não compreender a cidade, e errar através dela e da sua civilização superior, com a reserva ridícula de um censor, de um catão austero. Oh, senhores, pensava, pois eu não me divertirei nesta deliciosa cidade. Entrar comigo o bolor da velhice? Passei as pontes que separam em Paris o temporal do espiritual. Mergulhei no meu doce bairro latino, evoquei, diante de certos cafés, a memória da minha Nini. E, como outrora, preguiçosamente, subi as escadas da Sorbonne. Num anfiteatro, onde sentiram um grosso sussurro, um homem magro, com uma testa muito branca e larga, como talhadas para alojar pensamentos altos e puros, ensinava, falando das instituições da cidade antiga. Mas mal eu entrara, o seu dizer elegante e límpido foi sufocado por gritos, urros, patadas, um tumulto rancoroso de troça bestial que saía da mocidade apinhada nos bancos, a mocidade das escolas, primavera sagrada, em que eu fora flor murcha. O professor parou, espalhando em redor um olhar frio e remexendo nas suas notas. Quando o grosso grunhido se moderou em sussurro desconfiado, ele recomeçou com alta serenidade. Todas as suas ideias eram frias e substanciais, expressas numa língua pura e forte. Mas imediatamente rompe uma furiosa rajada de apitos, uivos, relinchos, cacarejos de galo, por entre magras mãos que se estendiam levantadas para estrangular as ideias. Ao meu lado, um velho, encolhido na alta gola de um McFarlane de xadrezes, contemplava o tumulto com melancolia, pingando endefluxado. Perguntei ao velho. Que querem eles? É embirração com o professor? É política? O velho abanou a cabeça, espirrando. Não, é sempre assim agora em todos os cursos. Não querem ideias. Creio que querem cançonetas. É o amor da porcaria e da troça. Então, indignado, berrei. Silêncio, brutos! E eis com um abortozinho de rapaz, amarelado e sebento, de longas melenas, umas enormes lunetas rebrilhantes, se arrebita, me fita e me berra. Celle morre! Ergui o meu grosso punho serrano. E o desgraçado, numa confusão de melenas, com sangue por toda a face, aluiu, como um montão de trapos moles, ganindo desesperadamente, enquanto o furacão de uivos e cacarejos, guinchos e silvos, envolvia o professor, que cruzara os braços esperando, com uma serenidade simples. Desde esse momento, decidi abandonar a fastidiosa cidade, e o único dia alegre e divertido que nela passei foi o derradeiro, comprando para os meus queridinhos de Tormes brinquedos consideráveis, tremendamente complicados pela civilização. Vapores de aço e cobre, providos de caldeiras para viajarem em tanques. Leões de pele verídica rugindo pavorosamente. Bonecas vestidas pela Lefrière, com fonógrafo no ventre. Finalmente abalei uma tarde, depois de lançar da minha janela sobre o boulevard as minhas despedidas à cidade. Pois adeusinho, até nunca mais. Na lama do teu vício e na poeira da tua vaidade, outra vez não me pilhas. O que tens de bom, que é o teu gênio, elegante e caro, lá o receberei na serra pelo correio. Adeusinho. Na tarde do seguinte domingo, debruçado da janela do comboio, que vagarosamente deslizava pela borda do rio lento, num silêncio todo feito de azul e sol, avistei, na plataforma da quieta estação da minha aldeia, os senhores de Tormes com a minha afilhada Teresa, muito vermelha, arregalando os seus soberbos olhos, e o bravo Jacintinho, que empunhava uma bandeira branca. O alvoroço ditoso com que abracei e beijei aquela tribo bem amada conviria perfeitamente a quem voltasse vivo de uma guerra distante na Tartária. Na alegria de recuperar a serra, até beijoquei o chefe Pimentinha, que a estalar de obesidade se assudava gritando ao carregador todo o cuidado com as minhas malas. Jacinto, magnífico, de grande chapéu serrano e jaqueta, de novo me abraçou. E esse Paris? Medonho! Abri depois os braços para o meu bravo Jacintinho. Então, para que é essa bandeira, meu cavaleiro? É a bandeira do castelo, declarou ele com uma bela seriedade nos seus grandes olhos. A mãe ria. Desde essa manhã, logo que soube da chegada do Tizé, apareceu de bandeira, feita pelo grilo, e não alargara mais. Com ela almoçara, com ela descera de Tormes. Bravo! E, prima Joaninha, olhe que está magnífica. Eu também venho daquelas peles meladas de Paris, mas acho-a triunfal. E o tio Adrião? E a tia Vicência? Tudo ótimo, gritou Jacinto. A serra, Deus louvado, prospera. E agora para cima, duas figas em Tormes para contar da civilização. No largo por trás da estação, debaixo dos eucaliptos que revi com gosto, esperavam os três cavalos e dois belos burros brancos, um com cadeirinha para a Teresa, outro com um cesto de verga para meter dentro o heróico Jacintinho, um e outro servidos à estribeira por um criado. Eu ajudara a prima Joaninha a montar quando o carregador apareceu com um maço de jornais e papéis que eu esquecera na carruagem. Era uma papelada de que me sortira na estação de Orleans, toda recheada de mulheres nuas, de historietas sujas, de parisianismo, de erotismo. Jacinto, que as reconhecera, gritou rindo: deita isso fora! E eu atirei para um montão de lixo ao canto do pátio aquele pútrido rebotalho da civilização e montei. Mas ao dobrar para o caminho empinado da serra, ainda me voltei para gritar adeus ao Pimenta, de quem me esquecera. O digno chefe, debruçado sobre o monturo, apanhava, sacudia, recolhia com amor aquelas belas estampas que chegavam de Paris, contavam as delícias de Paris, derramavam através do mundo a sedução de Paris. Em fila, começámos a subir para a serra. A tarde adoçava o seu esplendor de estio. Uma aragem trazia, como ofertados, perfumes das flores silvestres. As ramagens moviam, com um aceno de doce acolhimento, as suas folhas vivas e reluzentes. Toda a passarinhada cantava, num alvoroço de alegria e de louvor. As águas correntes, saltantes, luzidias, despediam um brilho mais vivo numa pressa mais animada. Vidraças distantes de casas amáveis flamejavam com um fulgor de ouro. A serra toda se ofertava na sua beleza eterna e verdadeira. E, sempre adiante da nossa fila, por entre a verdura, flutuava no ar a bandeira branca que o Jacintinho alargava de dentro do seu cesto com a haste bem segura na mão. Era a bandeira do castelo, afirmara ele. E, na verdade, me parecia que, por aqueles caminhos, através da natureza campestre e mansa, o meu príncipe, atrigueirado nas soalheiras e nos ventos da serra, a minha prima Joaninha, tão doce e risonha mãe, os dois primeiros representantes da sua abençoada tribo, e eu, tão longe de amarguradas ilusões e de falsas delícias, trilhando um sol eterno e de eterna solidez, com a alma contente e Deus contente de nós, serenamente e seguramente subíamos para o castelo da Gran Ventura. Fim do capítulo 16.